Liga. Engraçadinha. Sem música. Não pode. Não pode. Isso não é um. Não, como é que é? Não é um canal. Não é mesmo, né? Porque dependendo do Ups. Thiago. Tá, Ixi. ele foi pro sul. Chamei pra chincha Ah, no rapaz. episódio. É isso aí. Cusão. Vai ter que encontrar no estacionamento do Carrefour. Faz tempo que eu não bato ninguém lá. É bom, vai pro retiro mesmo, Thiago. Se retira quando te achar, rapaz. Retira-te. Ó, ignóbil ser. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Fornaces umas suas internet. Eu sou o Fernando Barone, e aqui comigo está ele, Thiago Pantominas Anitique. Peraí. Ah, Uma como assim? surpresa. Vai ter o. É uma surpresa pra você que eu trouxe Você é o aqui. Thiago Musiquinha agora? Sempre. Sério? Mas por que que não tá indo? Porque você é burro, Thiago. Pera. Você erra. Por que que eles não estão entrando aqui, os. Por quê? É pra minha descendência, né? Sua ascendência, Minha você quer ascendência. dizer? Minha descendência, que eu vou ter um filho lá. Senhoras e senhores, o autor de Os Reis Princípios. Eu gosto quando alguém que é empolado pra escrever, sabe, pra falar, faz uns erros assim, que você não é. Eu não sou, esse que eu ia falar, eu não podia estar mais longe Eu gosto disso. da galera que caga, Ah, sabe? sim. Nossa, é lindo. Eu contei da minha gafe. Não, será que eu devo contar? Porque foi uma gafe. Quando eu tava fazendo a palestra lá em Jundiaí, em dado ponto nós falávamos sobre autores nacionais, assim, porque eu tava falando sobre essa Porque questão era a de. temática da palestra, né, em certo momento. Não, já era assim, de autores clássicos e tal. E aí, em dado ponto, Ah, daí falou boa, Machado de boa. Assis, tal, não sei o quê. Aí. Tiagão, no alto de sua inteligência, falou quem? Fernando Pessoa, autores brasileiros. É. Então. Mas eu me. Não, gente, eu errei, calma, desculpa. Por sorte, tava com a camisa de gato que ela distraía as pessoas, ninguém prestava atenção em mim. Deu falar do seu erro de geografia hoje também? Não precisa. Esse São é muito. seu, esse é Guarda pro bom. próximo. Guarda pro É, não, próximo, vocês concordo. saberão. Não é. É geografia? É, É geografia. geografia. É geografia, Que é. essa parte era estudada em geografia também. É verdade. Ou estudos sociais, depende da sua idade. Eu peguei um ano de estudos Eu sociais antes de também. cancelar, assim. Era legal estudos Eu sociais. acho que eu tinha a quarta série de estudos sociais e a quinta série já era geografia e história, É, separado. exato, é. Daí depois mudou tudo, a gente ficou. Eu tinha uma história legal para contar, mas esqueci. Deixa eu aproveitar e falar já então Fala. da minha irmã, Opa, Camila Baroni, Camila Baroni. que comentou, porque a gente falou de um assunto que ela é uma perita internacional, né? Ah, Que é sim. Sandy Júnior. É. Camila é a especialista Sandy Júnior mais trevosa do planeta Terra. É. Ela que falou assim, ah, essas bandas novas de hoje em dia, Leite com Pera. Meu, as bandas que ela gosta são de hoje em dia. A banda mais velha que ela deve gostar deve Essa é ser de de. No... Júnior. É, Junior até que é velha, da minha época. Então, é velho. Inclusive, a Sandy tem a minha idade. Olha só. É, eu sei disso. Parabéns. Porque eu lembro do vídeo show quando E ela falava. casou com o Lucas Lima, você não. Ah, eu queria. Ele é legal. Tá perdendo. Quer dizer, ele é legal. Não, ele não é Ele é muito. legal, ele parece legal. Ele parece gente boa. Quer Ele parece ser o dizer. Lima mais legal dos Lima. Ah, porque os outros parecem tudo a mesma pessoa. Ele também E tem um parece. velho. Como é que tá? Que será que o cara velho da família Lima é o mesmo cara velho do Fala Mansa? Porque sempre tem o cara velho. Não é? Dá a impressão, a família Lima, assim, é tanta gente, são tão parecidos, parece que é tipo uma experiência de genética, né? É tipo uma clonagem que Os foi. golemitas, assim, o mais velho é o golem, os outros são os golemitas. É verdade, deve ser um negócio assim. Que sério, eu não sei a cara dos. Eu sei que tem um velho, tem o marido da Sandy e os Outros outros. Limas. Os do meio. Que é tipo Jackson 5, na verdade. Que você lembra do pai e do Michael Jackson. A família Lima, eles tocaram junto com Sepultura no Rock in Rio, você No viu? Rock in Rio, é. Tocaram o tema de Star Wars, não foi? Uma coisa assim? Não sei. Ah, não. O tema de Star Wars quem tocou foi o Andreas Kisser e um outro guitarrista, sei lá quem. Mas o Família Lima tocou, é verdade. É, eles são meio arroz de festa, Cara né? pintada, né? É tipo quadrinista nacional, né? Que a gente, vindo para os estúdios, nós comentávamos uma coisa, você falou uma coisa. Isso não é o estúdio. Isso não é um estúdio? Você comentou uma coisa legal, né? Que quadrinista nacional em evento é igual cantor de churrascaria, né? Sim. Você já sabe que vai ser meio furado, mas Qual a sua opção? Você tem que estar lá, né? Ou você fica em casa, ou você vai tentar fazer o que você quer. Eu vou espirrar. Eu vou muito espirrar. Ai, meu Deus do céu, espirro. Tá indo embora. Espirro mais anunciado do ano. Que anticlimático, né? Que as pessoas devem... Ai, bom, gostoso. Assim, ó, bem de surpresa. É. É o Vitinho que tá me jogando pelo nariz. Ele vem assim, ó. Ele vem correndo e joga. E sai correndo. A vantagem do gato já tá aqui é, tipo, quase 6 meses, né? Eu não tenho mais nada. Não irrita. Ou, ou você tá apodrecendo aos poucos. Um dia eu vou chegar, tocar a campainha, a porta vai estar entreaberta. Eu sempre tô apodrecendo. Vai estar o seu rosto poucos. E o da Luciana devorado. Assim, chama dois... entropia. A gente tá sempre apodrecendo. É verdade. A partir do momento que nós nascemos... Nós estamos apodrecendo. É uma corrida contra o apodrecimento. Né? A reprodução de células e tudo mais. É verdade. Aquela coisa louca, frenética. Mas aí tem aquela questão, né? Porque tem gente que apodrece o cérebro antes. E aí chegamos... queríamos nesse... antes de entrar na podridão cerebral de outras pessoas, vamos falar sobre o seguinte. Na semana passada, nós não tivemos episódio. Sim, foi o presente que eu me dei de aniversário. Então, daí você mostra aos ouvintes fiéis, inclusive os apoiadores do Apoia-se, que você não liga o suficiente nem para falar assim, eu me dei de presente uma folga. Não, você se deu de presente o fato de não ter a minha presença no estúdio e não ter de presente... Seu presente foi não falar para os ouvintes toda a sua sabedoria acumulada no alto dos seus 31 anos? É. Pois é. Exatamente. Não, tá bom, era só para confirmar. Ah, assim, se fosse pra reclamar, alguém já teria reclamado. Reclamaram comigo, eu falei isso. Pelo que eu escrevo na newsletter, já teriam reclamado muito dessa coisa de eu... Deixa eu... Vamos usar os termos corretos aqui, estar cagando. É, exato. Eu quis ser mais delicado, você viu o contorno que eu dei pra... Se as pessoas não gostassem disso, elas reclamariam direto comigo, não reclamariam só com você pra fazer firula. Você que reclamou com o Thiago no teu episódio, você é firulento. Ou firulenta. Sim. Dos dois sexos, então, tipo assim, todo mundo reclama comigo. Esfirulento do caralho. Mas é gente que tem. Veio gente do Apoia-se, daí eu fiquei sem graça. Quem não paga, não tem que reclamar, porque é gente de graça isso aqui. Até que você comece a pagar. Aí quando fala. Aí eu tive que prometer um episódio especial no final do ano, que já ia ter de qualquer jeito, então foi tranquilo. Eu dou um troco em bala. Na verdade, você ficou falando, a gente. Bala na Panini, lá tem os sacos, lá a gente pode roubar. Eu fui jantar com a mecenas do Apoia-se, tá? Ah, então tá bom, tá certo. Não, tá certo. Tipo, se tem alguma coisa que envolve dinheiro envolvido... O que é isso aqui? Oh, marca a página. Ah, que feio. Mentira, é bonitinho, uns pezinhos. É, eu não posso ter coisa na frente, eu sou tipo um mongol. Eu não vou me mexer. Mongol da região da... Puta, pelo amor de Deus. Desculpa. Desculpa, foi errado. Da Mongólia. A culpa será é que a gente tem? Porque eu queria fazer algumas perguntas pra eles. Primeiro, por que você tá ouvindo? Não, primeiro, por que esse adjetivo pejorativo junto com o seu local de nascença? Pior que eu sei. E não é legal. Então, não é legal. É totalmente racista, né? É. E assim, na verdade, que a gente pega, muita gente fala até hoje, assim, só que as pessoas não têm ideia de que estão falando dela. É como, por exemplo, falar índio. É o que a gente fala. Porque não é certo índio, porque eles não vêm da Índia. É o que a gente falou uns episódios atrás, que a maioria das ofensas que a gente tem um cunho... Homofóbico. 99% é homofóbico. As outras são racistas. tipo... Índia porque achavam que tinha chegado nas Índias. Nas Índias, é. E ficou até hoje, né? Tipo assim, é engraçado que aquele negócio que o Luciquê falou, chegou lá, você é índio? Não. É engraçado que na Índia não tem índios, tem indianos. Tem indianos. Não faz o mesmo sentido. Português, pra velho. Pra variar. Vou fazer uma. Português. É português, é português, só fala bosta, tudo errado. Ah. A gente tá entrando na vibe do assunto da semana. É, homem branco caga tudo. Inclusive até o jeito de chamar as pessoas, eles querem mudar. Não, você é índio, não sou, caralho. Não é a Índia que... Ah, agora você vai ficar. Ficou, já era. E ficou. Você é índio? Não, meu nome é João, cara. é legal que tem a história do canguru, né? Assim, kangaroo. Não te entendo. Eu não te entendo. Mas parece que não é verdade isso aí não, viu? Não, é apócrifo. É. Mas é bom. Como chama as pessoas que fazem a dancinha lá? Eu sempre esqueço. As histórias são apócrifas, mano. São aborígenes. Aborígenes. Eu sempre esqueço. Que é uma palavra, tipo, culta pra índio. É melhor do que chamar de índio. Cara, você tá desclassificando as pessoas de qualquer maneira. Tipo, os primatas daqui, ó. É verdade. Retrocessos. É isso que você quer dizer quando você fala aborígene ou índio. Ou índio. É o atrasado em relação a você. Mas como, por exemplo, os índios brasileiros... Os nativos cagados. Os índios brasileiros você classificaria... Essa é realmente uma dúvida genuína. A gente classificaria pela tribo deles. Os tupis, os guaranis, os caranaris. É. Sim, porque... Cara, do mesmo jeito que tem Inca, Azteca, reconhecido como impérios. É. Como organizações. E eles eram tão tribais quanto os índios. Uhum. Sim. Daqui, por que não, né? É verdade, tem razão. Ou os índios americanos também. Que daí tem os Cherokees. Os Apaches. Apaches. É. Verdade. Você não, não é muito longo o que eu ia falar. Gente, é de um filme aí. Um dia eu falo. Não, é que daquele filme que chama Hell or High Water. Normalmente sou eu que tenho preguiça. É. Não, é que tem que fazer muita coisa. Mas assim, chama Hell or High Water. Eu tô pra ver filme. Esse filme. É bom demais. Eu comecei a ver no avião. Quando eu fui pra Argentina. Só que... Você dormiu. Não, era sem legenda. Porque era da Qatar Airlines. Ah, então sim. A legenda só era em árabe. Mas você precisa de legenda? É porque tem um sotaque fudido, né? Era muito baixo. Volume, ah, tá. Do fone de ouvido que eu tava. E eu tava perto do... Ah, e aqueles fones de ouvido que eles dão são horríveis. Aí, assim, eu tentei ver. Aí chegou uma hora que eu não consegui escutar mais nada. E tem o Tommy Lee Jones, não. Tem o Jeff Bridges, que fala... Mas eu só consegui entender quando alguém gritava. Eu não tô falando da filme, eu não tava conseguindo ouvir nada. Não, mas, pô, termina que é bom, hein? Fica recomendo. Se chama A Qualquer Custo, eu acho que em português. Ou A Todo Custo. Tem no Netflix, não tem? Não sei. Nossa, se tiver, eu vou muito rever. É maravilhoso esse filme. Vamos ver. É... Tem o Chris Pine, tem o Ben Foster. Pra mim, o destaque do filme é o Ben Foster. Quem é o Ben Foster? É um loirinho que, puta, ele fez. Loiro genérico que poderia chamar Chris e não chama Chris. É isso? É, exato. Ele fez. Ele, pra mais familiar de todos, é o Anjo dos X-Men no X-Men 3. Nossa! Ele é um excelente ator. Ele fez o Lance Armstrong também. Caralho, no... Ele tá muito diferente. É, não, ele não tá diferente. É que tá a questão, ele tá igual, mas é que você lembrava dele como anjo, você esquece que ele é o cara que faz esses filmes tipo western todo moderno. Mostrou, né? Ele é muito foda. Ele é ator daqueles que são muito subestimados, assim. Então, só tem no Netflix se você tiver VPN e acessar como se fosse nos Estados Unidos, tá? Isso funciona? Não tinha dado problema isso aí? Funciona? Eu não vou VPN. Falar fica a dica, porque... Na né? VPN decente, funciona. Ah, tá. Eu tenho medo disso aqui. Eu tenho medo sincero de acessar isso aí, descerem os caras com uma corda e chutarem minha janela e me matarem. É que assim, os agentes Netflix. VPN é uma medida de segurança, né? Quer dizer de o quê? Rede. Vapor... Vaporware. People now. É, mas é alguma coisa private network. É virtual private network. Certo. Por isso que ela é lenta. Porque ela cria uma rede específica para você usar, que encripta toda a comunicação e filtra o que tá vindo para você. Entendeu? Por isso que você consegue fazer, tipo, eu tô nos Estados Unidos, eu tô na Rússia, eu tô onde eu quiser. Porque é uma questão de privacidade também. Ah, entendi. É tipo a Deep Web, só que do bem. E as boas são pagas. VPN gratuita, normalmente ele vai encher seu computador de vírus. Você paga? De rastreador, de... Eu não uso. Ah, Baronão é um cara especial. É que se não tem no Netflix Brasil, eu encontro outros meios. Ué. Tipo, no cinema especial, é isso? Mostra o cinema, é isso? Tem uma locadora. Ah, tá. Você aqui aluga. No térreo do prédio. A locadora da Net Virtua. Tem? Eu sinto falta de locadora. É nostalgia besta, mas eu sinto falta. Eu sinto falta da locadora que tinha perto da casa da minha mãe, que era Videossauro. Videossauro era o nome? Tinha o logotipo era tipo do Jurassic Park mesmo. Aí é legal. Era muito legal. Eu tinha um cartãozinho, ele rachou. Ressecou o plástico. Ah, o plástico. Mas você manteve depois que a locadora fechou na carteira. A locadora, até eu mudar de Santo André, a locadora ainda existia. Eu vim pra São Paulo com o cartão. E eventualmente ela deixou de existir. Ah, sim, sim. Porque eu sinto falta, mas não, eu não sinto falta de pagar pra alugar o filme, porque hoje em dia é obviamente muito mais cômodo. Eu sinto falta da experiência de ir alugar, assim, na sexta-feira você ia e alugava três filmes pra ficar até segunda. Uhum. E aí você escolhia, e você pegava meio que tava lá, então a gente descobria 2001, os negócios. Né? É, 2000, minha irmã trabalhou na 2001, inclusive. É, aí era legal que daí eu não precisava ir, eu só pedia, traz, sei lá. Eu lembro de pedir pra ela trazer os três Star Wars, na época ela trouxe, assim, eu falei, fiquei mó feliz. E eu assisti, tipo... Três vezes no final de semana. Tipo, uma na sexta, uma no sábado e uma no domingo. Uhum. Tipo, bem retardado, né? Que era a ideia, né? Era a ideia. Pra isso. Pra isso, é. Nossa, e quantas vezes eu assistia as coisas que eu alugava, meu Deus. Bom... É, eu lembro que era super barato alugar na Videossauro, que eles tinham aquele esquema de desconto progressivo, sabe? Ah, você alugando mais... Eu alugava de bacia filme. É. E quando alugava de videogame? Ah, ai, sim, quando era moleque. Feriadão prolongado, era uma delícia. Porque daí você pegava, tinha que pegar quatro filmes, ficava, né, o feriadão. Nossa, era maravilhoso. Ou fita de videogame. Fita de videogame, quando ia ter feriado, você tinha que chegar cedo no local. Cedo, porque senão você só ia pegar os Lemmings. Chorume. Até o Tetris. Tinha. Na era Super NES, então, a gente tá. Eu alugava de Master System. Master System? Ah, aí você pegava o de vôlei lá, como é que era? O Beach Games, okay? Não, era Summer Games. Summer Games. Foda, que hoje em dia a gente já chamou clássico, né? Mas era o jogo que ninguém queria alugar, porque você queria alugar o Sonic, né? O Alex Kidd. Sabia que eu acho que eu tenho esses cartuchos? Eu tenho uns cartuchos de Master System em casa ainda, só que eu não tenho videogame. Eu tinha um que era muito louco, que era o jogo que vinha com aquela pistola. Sim, tinha esse aí. Era o nome da Phantom. Phantom Power, não. Não, é Phantom alguma coisa, e é do Super Nintendo, que é aquela grandona que é tipo uma bazuca. Enfim. Que ela era meio oitentista, que ela era tipo aqueles negócio meio 3D, assim, dos anos 80. Arma do Zillion. Isso. E você atirava na tela. O feixe era pro lado, né? Sim. Aí você tinha que atirar meio pra esquerda pra acertar, né? A curvatura da tela. Da tela, era muito louco. Eu tinha um joguinho que era do Velho Oeste, que era muito louco. Eu sei qual que é esse, era bem legal. Tinha um de guerra, que era um. Dois soldados indo num carrinho de trilho, de trem, daquele tipo. Ah, de sim, sim. E você tinha que ir protegendo eles enquanto eles passavam no percurso. Esse jogo era do caralho. Sabe que é legal? Que esse tipo de jogo de que você vai andando e atirando, ele chama nos trilhos, né? On Tracks. Ah! E nesse jogo é literalmente. E se não me engano, o nome dele era esse. Cowboys on Tracks. Não, é que era da guerra. Ah, é da guerra. E tinha o do Exterminador do Futuro, que era impossível de jogar. Que você, tipo, não conseguia matar um. Porque você tinha que matar o T-800, você tinha que dar 230 tiros. Caralho, eu achei List of Gun Games na Wikipedia, procurando o jogo. Nossa. Tipo, você nem tem todo ano um Call of Duty, essas coisas assim, né? O Master System era o... Ah, Sega Master System, achei. Adoro a tecnologia. Você vê, a gente tá aqui. Assault City não era, Gangster Town não era. Operation Wolf, tal. Era Rescue Mission, velho. Aí, ó. Missão de resgate. Era tipo o Resgate Soldado Ryan, só que do Master System com a arminha do Zillion. Eu vou te mostrar a capa. Eu adorava as capas dos jogos do Master System. Sim, eram muito legais. Aquele quadriculado. Quadriculado, A gente coloca na postagem pra, né? Pra... Eu vou colocar uma coisa do jogo, sabe? Ah, tá, pra as pessoas assim, verem. Entendeu? Vamos ver, deixa eu ver. Ah, ó, é muito foda. Era louco. É, aí tem a fotinha do jogo aqui. Eu achei vídeo já. Nossa, nós temos todo o conhecimento do mundo que tá procurando o Rescue Mission. Qual que é o tema de hoje, Baroni? Então, hoje a gente veio fazer um reforço de uma pauta já abordada aqui, porque tá precisando. Nós abordamos como tema, eu fiquei tentando lembrar isso. Eu não tô na dúvida, eu acho que não. Acho que a gente falou no meio de alguma coisa. Não, a gente falou como tema. Que era uma coisa, tipo, dos influenciadores, como é importante você lidar direito com as coisas. Uhum. A gente falou, só que... Tá. É que foi aquele período meio nebuloso que a gente tá fazendo os episódios achando todos horríveis. Ah, é verdade, tem várias eras o Isso Não É Um Podcast. Essa é a era das trevas. Agora nós estamos na era contemporânea. É isso. Iluminismo do... Isso não é o renascentista. A gente notou a necessidade de fazer esse reforço dado notícias de anteontem pra quem tá escutando esse podcast. Isso, o podcast que tá atualizadíssimo. Se você tá ouvindo mês que vem, não é. A gente faz uma pauta tipo, na época temporal. Verdade. A gente tá começando a evoluir ou não. Ou não, eu acho isso um problemaço, na real. Não, a gente não vai, ninguém se acostuma. O legal é que a gente criou tão pouca expectativa com os temas, as coisas, que a gente não tem uma temática, isso é bom. É só ruim quando alguém me pergunta, do que é o podcast? Eu falo, tudo. Mas não gosta, as pessoas sempre ficam com cara de... Você já falou errado, na verdade, que falam, do que se trata do podcast? Não é um podcast. Ah, não, mas a piada é pra ter gente que... Porque quando a pessoa não é ouvinte de podcast, ela quer saber, ela não sabe nem o que é um podcast. Se eu falo... Não, entra num loophole aí. Mas assim, mas tudo bem, mas o tema é Fernando O. Baroni. Reforção. Recuperação da importância do influenciador de jovens mentes Sim. usar o seu poder de forma adequada. Uhum. É bom que tem uns exemplos, exemplo. Lembrei de um outro. Merda, o sueco. É sueco? Ah, sim, sim, sim. Podemos começar falando com ele? Você dele? Pode começar com ele? Pode, pode, porque o outro é mais importante, a gente segura a audiência. Ok. A gente não ganha por tempo, né? Tipo televisão, né? Não, não. A gente baixou danos. Bateu uma hora, a gente para. Às vezes, literalmente, né? PewDiePie. O PewDiePie, PewDiePie pra algumas pessoas. Não sei qual que é o certo, honestamente. PewDiePie. Ah, o fist bump, que ele faz com a mãozinha assim. É. Ave Maria. Bom, esse rapaz, em uma live, estava lá jogando ele um jogo de tiro. Eu assisti ao vídeo. Se você quiser, clica aí pra galera. Vamos fazer, vamos falar um negócio. É um registro jornalístico esse episódio, Fernando Baroni. É que vai ser difícil achar esse em questão, porque ele já fez isso mais de uma vez. Ah, sim. Ah, mas eu sei. Qualquer coisa eu até te passo o link. Bom, o rapaz aí, ele falou a N-word. Pra quem não sabe o que é a N-word... Tem é duas. Tem duas. Tem a Nintendo... Não, é a forma ofensiva de se chamar as pessoas negras nos Estados Unidos, né? Porque é da língua deles. E eu não vou falar a palavra, porque eu vou deixar isso aqui completamente clean. Porque eu poderia falar só pra, como registro jornalístico. Nunca teve um episódio clean. Um episódio o quê? Clean. Todos são. Nós somos pessoas com a cabeça no... Palavrão é uma coisa. Palavrão você fala o tempo todo. Você é alarmante em palavrão. Você teve... Como chama? Tourette, né? Você tem Tourette. É Tourette, né? Tourette que fala? Aquela que a pessoa fala muito palavrão? Síndrome de Tourette? É Tourette, né? Tourette? Tourette? Cyrano de Vergerat? Jean-Francesco Guarnieri? Esse italiano, porra. É, eu tô tentando lembrar o nome do outro, daquele, do único ator maior, o ator maior lá da França. O ator Gérard Depardieu. O ator maior da França. Literalmente maior, porque ele tá enorme, né? Porque ele tá inchadão, porque ele bebe pra caramba. Sim. Ele é mega problemático, ele, né? Bom, aí ele falou essa palavra ofensiva na live, porque ele tava jogando, atirando, e falou, toma isso! Pip! Só que ele falou com uma naturalidade... Toma isso, Nintendo. Toma isso, Nintendo. O pior é que assim, ele falou numa naturalidade que assim, claramente, você vê que é o que ele usa no dia a dia. Ele é da Suécia, se eu não me engano, Suécia, acho que é sueco. É. E ele falou com a naturalidade que você vê que ele fala no dia a dia zoando com os amigos dele. Pra mim aí é o mais alarmante do que se ele falasse, tipo assim, de uma forma que você vê que o cara tava forçando, sabe, assim... Que isso também seria ruim, seria errado. Sim. Só que o problema é que ele se ferrou que foi numa live, então não tinha nem como ele editar. Mas não, né? Precisa, né? Porque quando ele edita os vídeos dele, ele vai lá e faz zoeira com nazismo. Então, ele é um cara do... Zoa judeu, essas coisas. Um monte de coisa. É, ele é um cara que... Ele é metido a fazer coisas na internet, só que ele não tem preparo. Ah, mas ele tá faz tempo fazendo isso. Não, esse negócio que eu falei, esse vídeo aí que ele soltou a palavra proibida, ele foi tipo nem um mês, assim, sei lá. Ah, tipo, vou chocar o mundo. É, mas assim, tanto que ele se ferrou, porque ele perdeu o contrato com a Disney, que era o maior contrato dele. Ganhava um bom dinheirinho pra fazer os vídeos dele jogando videogamezinho e não sei o quê. Eu nem tenho nada contra ele, nem a favor, na verdade. Pra mim, eu sou indiferente ao PewDiePie. Mas é porque eu não assisto, não consumo, então não tenho problema. Chegou ao meu conhecimento quase que ele fez essa cagada aí. Mas ele é um bom exemplo dessas pessoas que se tornam famosas, né, sem preparo algum, estão expostas assim, nas suas casas, se expõem, se colocam na internet e falam merda. Nós temos muitos exemplos aqui no Brasil disso. É o que não falta. É o que não falta. Nós vamos tentar não dar nomes aos bons, porque na verdade a gente não sabe tanto. É que também entra naquilo que a gente tinha falado num outro episódio, que não adianta você ficar fazendo publicidade de coisa ruim também. Ah, sim. Você tem que deixar as coisas ruins caírem no ostracismo. No episódio que é o episódio que eu falei que é o pilar de sustentação da gente, que é a culpa é sua. Ele deveria ser o mais baixado e não é. Que é o melhor. Por mim, eu devia ter parado aí, a gente ficar divulgando toda semana o mesmo. Fica aí o rancor do Thiago por não ser o mais... Ah, tá aí. Sempre que a gente não quiser gravar, eu subo de novo. Subo. Com a pessoa. Você sabe que no mês do aniversário eu ia fazer um top, né? Pegar os mais baixados, fazer uma postagem, falar, ó, esse é o número 5 dos mais baixados, é esse. Tal, o ETM, eu ia fazer um negócio legal. Eu ia. Eu estava sozinho segurando esse castelo aqui. Ok? Foi difícil, as newsletter toda destrumbilhada lá que eu fiz e tal. Mas ó, o conteúdo da newsletter ficou bom, mesmo sozinho eu segurei a barra, todo mundo só elogiou. O único problema foi a parte técnica, né? Ah, depois, a última acertei. Eu só errei não, os links. Você errou os links. É. Mas o link não faz parte da newsletter. Não, é um não plus. Parte. Não faz parte. Isso é um plus. Tá lá assim, ó. Tipo, mas isso é bom. Bom, e assim, exige uma responsabilidade da pessoa, mesmo que ela ache que ela não tem. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas usam para falar, para usar como uma armadura, para não, ah, não, tenho, não vou ter problema com a coisa, é o quê? Ah, mas é humor, eu posso falar, eu não vou machucar ninguém se é uma piada. Não, você vai machucar e vai machucar muito algumas pessoas, dependendo do que você falar. É só porque é humor que não tem limite, né? Não, e não é humor, é ofensa, é bullying. É muito diferente você xingar um grupo, seja o que for. Você está ofendendo a pessoa, então não é humor. Fora que se, rir dos outros não é legal. Fora que se o humor libera tudo, logo qualquer coisa pode passar como... Ah, é humor! É humor, não, e é o que muita gente fala. Daí tem a velha história do... Mas os trapalhões faziam piada com o negro e o Mussum não se importava. Tá, nós já evoluímos, né? Eu acho que a gente não tá na mesma coisa que em 85, né? Acho que a gente deu... 85 ainda pós-ditadura, tal, tal, tal. Mas apesar que tem gente que quer isso, quer a volta disso, então não me surpreende que eles queiram a volta do racismo liberado na televisão do jeito que era, né? Mas daí é sempre o exemplo. Ah, o mundo tá muito chato, não sei o quê, não sei o que lá. Não, o mundo não tá chato. As pessoas que não aguentam mais serem machucadas, né? Tipo, serem... sofrer bullying. Sabe aquele lindo espaço que você tem voz pra falar essas merda? A galera deve ter espaço pra reclamar, de, tipo, chega nessa bosta que eu tive que ficar exato, quieto, aguentando. Idealmente elas não precisariam reclamar e a gente só podia falar merda contanto que ninguém estivesse atacando ninguém. Ah, o ser humano é horrível, né? O ser humano é horrível, isso é verdade. Não, não, eu não tenho esperanças pra humanidade. A gente fala essas coisas aqui, a gente sabe que as merdas vão acontecer o tempo todo. Não que a gente mude alguma coisa, né? Nós somos influenciadores digitais, Fernando Obaroni. Se a gente tá no meio digital, tem pessoas que escutam a gente religiosamente, sim. Será que alguém já olhou e falou, pô, o Thiago falou desse negócio aqui, eu vou fazer isso aqui? Será? Espero que não. Eu espero que não, principalmente... Quem é pior aqui, eu ou você, nas coisas que fala? Você. Não, eu digo assim... Você. É porque a gente só dá, tipo... A gente não quer influenciar ninguém. Você. Não sou. Ouvintes, limpem minha barra. Você. Comentem, quem é pior? Fernando Baroni ou Thiago Pesanetti? Thiago, você só comenta você. Um monte de comida. Você, você, você. É nada, esses safados aí, ó. Estão tudo perdendo a chance de ganhar os negócios. Ainda tá ficando aí pro Jaime Palillo o... Primeiro que comentar você, passa na frente. Oh! Aí vai ter o Jaime Palillo, vai correr. Coitado. Bom... E Jaime Palillo vai ter que mostrar as caras, que senão não vai ganhar os kits. Como é que vai? A gente vai mandar pra quem? Pra professora Helena? Como é que era o nome do colégio? Era Colégio Universal, sei lá, alguma coisa assim. Mundial. Mundial, né? É. É, porque era pra dar aquela ideia de, né, de globalizado, representatividade. Bom, lidava com bullying também, né? Sim. É, também, lidava com crianças, né? Como é o Cirilo. Mas de uma forma... É, exato. Era de uma forma meio pesada, na verdade, né? Era meio... do bullying, mostrando como era fazer como bullying. Era fazer bullying, né? O Paulo Guerra, né? O bullying original... Ah, Maria Joaquina. Que tinha o que era zoado porque era gordo. Dois. Zoado porque era negro. Era o Jaime Palillo e a Laurinha. Que é, era verdade, a moça gordinha. Era gordinha. É. Aí tinha porque era negro, porque era pobre, por aí vai. Sim. Oh, o próprio Cirilo tinha a questão dele ser pobre também, porque teve negócio de sapato, é. Que daí tinha que estar todo arrumado e ele só tinha o sapato gasto, eu lembro. Dá mó dó, daí ele fica escondendo o pezinho que vai... eu não lembro, alguém importante vai visitar a escola. Aí o cara chega e tá todo mundo rindo do Cirilo. Olha, o sapato dele é gasto, olha, nossa, vai passar vergonha. Aí o cara falou, eu sou milionário hoje em dia e eu ia na escola, a escola, descalço, andando na trilha do trem. Ele falou, eu lembro. Aí ele deu um sapato, lembro. Eu só lembro da sopa de tartaruga, que era a tartaruga do Jaime Palillo. Jaime Palillo. Da corrida. E dele tristinho, tocando gaita depois naquela casa abandonada. Eles, que depois virou o QG do Patrulha Salvadora. Eles queriam combater bullying, essas coisas com a mensagem, mas tinha o estereótipo do japonês lá, né? Que era o Kokimoto. Sim. Que ele usava uma faixa. Eu não me lembro. Um leão por vez, Thiago. Olha, é foda. Mas tudo bem. A intenção era boa, só que foi errado também, né? Mas ok. Bom, aí chegamos à cereja do nosso bolo. A domingo. Conte a história que centralizou esse tema. E pode falar o nome. Esse a gente vai dar o nome aos bois, porque eu tenho uma mensagem pra esse rapaz. Se também, chegar. Né? É uma notícia normal. Pô, acabei de esquecer o nome do cara, peraí. Ah, tá. Daniel Gentili. Aquele grande merdeiro. Sim. Fez mais uma merda. E essa merda foi em formato de película cinematográfica. Em formato de longa-metragem. É. É um filme, assim, que, na moral, só de ver o trailer, porque o trailer tá passando tudo quanto é sessão. Ah, isso é pago, se né? Se você foi no cinema nas últimas 2 semanas, você viu o trailer. É horrível. É tipo aquela coisa que você vê os primeiros 10 segundos do trailer e já fala, nossa, lá vem merda. Numa escala de trailers. Como é um trailer bom, recente? Vamos pensar assim. Trailer bom, recente? Bom. Não precisa ser o melhor trailer que você viu, mas um trailer que você falou, puta, esse mesmo. Do Blade Runner? Do Blade Runner foi legal. Então, na escala de Blade Runner 2049 a YouTube, o filme, esse tá onde? Tá além. Passou do YouTube o filme, mano. É internet o filme, né? YouTube o filme. Passou, assim, ó. Deu um pé na cara do internet o filme e continuou descendo a ladeira, assim, ó. Xe, Maria. De carrinho de rolimã. Eu não vi. Não assisti ao trailer. Olha que beleza, porque eu não fui ao cinema esses tempos, tô sem dinheiro. Ouvintes, cara, me têm dinheiro. É ruim. Ah, mas não. Muito ruim. O nome do cartaz me mostra que não tem possibilidade alguma de ter qualidade. O nome é como ser o pior aluno da escola, né? Não, eu tava falando do Danilo Gentili, que é de um livro que ele escreveu, né? É um livro, aspas, que ele escreveu, aspas. Ah, ele deve ter escrevido porque... Escrito. Escrevido. Ah, tá. Essa foi boa sair, né? Você ficou meio vermelhinho, mas funcionou, beleza. Ele foi escrevido. Foi escrevido. Ele tem abrido um caderno e tem escrevido. Sim. Uhum. A gente precisa voltar para o que você falou no começo do episódio ou não? Ah, lá. Isso é vítima de bullying da escola. Deixa eu marcar aí. Então, mas ele fez essa merda, sim. Uhum. Esse filme é horrível. Aí um jornalista da Folha foi resenhar o filme. Porque... Antes que você fale a notícia, só para dizer, a existência desse filme ela faz sentido na questão mercadológica. Porque é um livro que saiu bem, ele vendeu bem, eu sei disso. É, esse rapaz tem um nome reconhecível para as pessoas, tudo. Então, daí mostra a responsabilidade que tem em cima disso, né? Continue, por favor. Aí, o jornalista vai fazer o trampo dele, que é assistir o filme. Sim, é um crítico. Resenhar, né? Ele fez a resenha falando basicamente, tipo, o filme é zoado por causa disso, daquilo. Como uma boa crítica zoado funciona. Como é o livro, como é todo esse rolê, como é essa mania de humorista sem graça brasileiro e tal humorista sem graça americano. Né? Uhum. Pá, beleza. É, como se tornar o pior aluno da escola. Tá. Aí, ele entrevistou o Danilo Gentili, né? Uhum. Rolou uma conversa lá e tal, e ele fala do filme, tipo... Naquele TV Folha, aquelas coisas assim, sabe? Aí ele dá essa alfinetadinha, carcada, né? Uhum. Porque, porra, é o trampo do cara, né? É, sim. Aí Danilo Gentili vai, pega seus 14 milhões de seguidores no Twitter, fala pra eles começarem a infernizar a vida do cara, do Diego Vargas. Uhum. Diego Vargas perde o emprego. A Folha demite ele por causa da movimentação de debiloides acéfalos. Tá. Fãs. Primeiro... Danilo Gentili, escrevido e abrido. Bom, primeiro lugar, a Folha errou. Eu não quero dizer como ninguém deve administrar sua empresa. Até mesmo porque, na moral, você já viu as resenhas de filme da Folha? Ah, não... O cara pegou leve pra caralho. Então... Não, mas mesmo que ele descesse a lenha, sabe? Assim, tipo, isso é pro filme é bom até. E é foda também que nessa conversa o diretor ele defende umas coisas muito escrotas do filme. O diretor do filme, assim, uhum. Não, é porque é comédia, sabe essa coisa? Ah, é comédia. É o que a gente comédia falou antes. Comédia tá aí pra quebrar barreira, pra superar limites. Nossa, concordo pra plenamente. Fazer críticas. Concordo plenamente. Ele fez alguma coisa que quebrasse barreira ou que humilhasse as pessoas? Tem umas merda meio pedófilas, assim, no filme. Assim. Eu li por alto, eu vi por alto que tem... É real isso aí. Tem um personagem, tipo, meio pedófilozão, psicopatão, assim. Você pode ter um pedófilo no filme, ok. Você pode. Mas você tem que saber abordar esse tema. É complexo pra caralho. E é pesado. Não é uma comédia que você coloca um pedófilo e vai virar uma piada. O cara provavelmente deve fazer aquelas piadinhas, eu comer criancinha, não sei o que, sabe? Essas coisas assim, que tipo, eles acham que é engraçado. O amigo dele, ex-amigo dele, sei lá o que era, lá, colega de trabalho dele, perdeu o emprego no CQC por causa de uma piada desse tipo. Não é mesmo? Também é outro que sofreu por conta da responsabilidade que tinha e usou de molecagem pra fazer uma piadinha. Molecagem, a grande banda dos anos 90. Não era, não era molecagem, era molecada. Que, olha, esse é um caso à parte das coisas, viu? E olha... Putz, eles devem estar com tipo 32 anos, assim, sabe? Eles devem ter quase minha idade, a molecada. O filme mandou a seguinte frase. Lá vem. Eu não tenho dúvida de que absolutamente tudo pode virar humor. Tudo, tudo pode virar humor pro diretor do filme. Certo, mas tudo. Uma criança com câncer no cérebro, então. Humor. Humor. Hashtag humor. Hashtag humor. Uma pessoa sendo morta por conta da raça dela. Humor. Humor. Ok. Parabéns, seu diretor. Você tá com a cabeça no lugar certo. Conheço um cara que fala dessa forma. Ele não é uma pessoa tão ruim, mas ele fala isso e eu já falei exatamente esse negócio. Falei, tá, qualquer coisa pode virar humor. Tipo, a morte da sua mãe pode virar humor. Humor. Humor. Humor. Humor. Então, tipo assim, tudo bem. A fome é humor. E pra variar, galera que foi encher o saco do jornalista e foi fazer o E por conta do imbecil do Danilo Gentili, consegue ser mais imbecil que o Danilo Gentili. Sim! E a coisa descamba, daí é porque ele é petista. Ah, ele é politicamente correto. A gente nem entrou no viés político porque que ele quis abraçar, né? O mundo agora, você não pode fazer nada. Sim. Você perdeu sua liberdade. É. Né? Então, tipo, foi muito mais bizarro do que já foi. Sim. Esse rapaz... Terror, sabe? E os comentários das notícias falando que o jornalista foi demitido, que rolou todo esse tempo, é tudo assim. Lógico, lógico. É feito pra ele. É. Porque, como assim? É petista, vai pra Cuba, sei lá, essas coisas. Não quer ver o filme, não assiste. Sabe? Umas coisas assim. É maravilhoso, né? Ai, é porque justamente é isso que tá até questão. Ó, gente, vem xingar a gente. Se ele viesse, digamos que chegasse ao Danilo Gentili esse podcast, ele ouvisse e falasse, ah, vamos falar, fazer esse ser mandado embora. Não pode, nosso trampo é esse. É nossa empresa. Se você tacar em fogo no estúdio, sabe? Não, não. Não. Ninguém não sabe onde é. Ainda. Não duvido que algum louco consiga achar. Não, mas sabe que é a questão? Agora, tipo, é assim, é usar. É, daí a gente entra na questão da responsabilidade. Sabe por que é perigoso? Pega um cara da internet, um louco aí, que você não sabe o que é, porque tipo, tem gente que não é normal, tem gente que tem problemas mentais, que são doenças, então, e o cara vai e dá um tiro nesse cara, se fosse o caso. Falou mal do Gentili. Aproveitando esse teor de doenças mentais, quem comprou essa coisa toda também de que o problema máximo era que ele era de esquerda, petista e os caralho? É. Foi o MBL que se meteu no assunto. Ah, eu não sabia disso. Foi uma surpresa pra mim. Você falou a palavra, a sigla mágica, MBL. Muita bosta. Livre. Livre. Nossa senhora. Tá, esses... MBL. Que porra é essa? As pessoas dão poder, chegou, né? Onde que a gente chegou? Os caras entranhados na política. No mundo que tem, Danilo Gentili, com... essa mobilização de pessoas, você é um MBL, cara. E na faz boa, sentido. As pessoas falam mal, tipo assim, por exemplo, da Kim Kardashian. Eu nunca vi que ela fez mal a alguém, não. Ela pelo menos se limita a viver a vida dela. É a vida dela, só que a vida dela dá dinheiro pra ela, então tá bom. Eu também, se me bota uma câmera e me dá o dinheiro da Kim Kardashian, eu deixo filmar o meu dia a dia. Ela, assim, imagina que saco, ela tá, me ela filmando tá e trabalhando. O marido ainda fala groselha. Ele fala bosta, ele fala umas bosta. Mas assim, mas... Beleza, vai, sei lá, não sei se ele já falou umas bostas pesadas. Já, agora, não sei. Já falou um monte de merda. É, ele é meio xaropeta mesmo, realmente. É. Xaropeta. Xaropeta é ótimo. Mas assim, MBL é perigoso, porque é coisa ligada à política. O Gentili, ele tomou pra si uma agenda política, que engraçado que tipo, agenda em inglês seria. Não tem janela aí. Tá? Tô calor. Tá bom, eu abro. Tá bom assim? Opa. Agora você vai ficar com frio. Talvez. Porque você está gravando de tetas de fora. Uns mamilaço. Bom, agenda serve nesse contexto. Serve, né? As pessoas... É que na verdade já foi meio que virou, na verdade, né? Bom, foi absorvido. Ele tornou-se um porta-voz da direita. Sim, né? Como ele e o Roger. Ele e o Roger. Que dupla, hein? Que beleza. E o Lobão. Gengivas máximas. Que time, hein? Pois é. Mas assim, não importa se você é direita ou de esquerda, não sei o que, você não precisa ser babaca. E o problema é que esses caras juntaram as ideologias de direita, as piores delas, com a babaquice, com a maldade. Porque, tipo, pra mim, o que esses caras trazem em suas agendas é maldoso. O que esses, as bandeiras que as pessoas levantam são maldosas. Caramba. Aí é uma questão muito pior. Acho que o negócio começa a ficar muito treta quando um comediante de merda consegue demitir um jornalista. Sim. Sim. Pior que... pela razão mais absurda do mundo. É, porque o cara não gostou do meu filme. Exato, porque fosse o que fosse... Sei lá, se o cara xingou... Como o próprio rapaz Gentili fez piada com a moça lá de Recife, se eu não me engano, que era a maior doadora de leite do Brasil. Sim. E ela foi humilhada... Na internet, tudo assim, fizeram piada, ela parou. Quantas crianças podem passar fome por causa de uma piada infame de um babaca? Por causa que ela tinha os seios grandes, óbvio, ela tinha bastante leite, ela tinha leite em demasia, alguma condição que talvez causasse isso. E ele fez piada e a vida da mulher virou um inferno. Ligavam na casa dela e no trabalho dela, inclusive. Danilão, velho. Danilão, meu compatriota da minha terra natal. St. Andrews. Danilão, ele me faz ter saudade daquela época que o Rafinha falava bosta. Porque o Rafinha falava bosta, depois ele falava, falei bosta. Pelo menos. Sabe? Olha, errar, todo mundo erra. Não com a frequência que essa galera erra. A questão é você saiba que você errou. E a experiência é o nome que damos aos nossos erros. Já diria o saudoso Oscar Wilde. Pensei que era o Chico Xavier. Clarice Lispector. Essa da Clarice Lispector. Albert Einstein. Então, assim, errar. Por exemplo, o Rafinha Bastos errou. Com aquela questão da Vanessa Camargo. Várias vezes. Só que o problema, pra mim, maior dele pós. Porque ele errou, se ferrou, perdeu o emprego. Ele deveria ter recuado, olhado e falado, puta, eu errei. Teve foi birrinha, né? Ele ficou com birrinha. Tudo bem, fica puto que perdeu o trampo, não sei o quê. Ok. Só que depois ele continua fazendo... Não, depois dessa merda toda, que deu muita merda pra ele, quando ele falava alguma bosta, que todo mundo falava... Porra, velho, olha o que você tá falando. Aí ele baixou a cabeça. Ele aprendeu. Me parece que hoje em dia... É que assim, eu não consumo nada que ele produz, se de verdade, mas... Tanta bosta não me parece antes, que ele... Ele apareceria mais pra gente. É. Chegaria, sabe? Eu acho que ele deve tá fazendo menos merda. Não, com certeza. A gente saberia na hora. Você tem uma certa idade também que não dá, né? Porque o Danilão tem o quê? Sua idade também. Puta, ele deve ser talvez um ano mais velho ou um ano mais novo. É muito próximo. Ele deve estar uns 10, 11. Se muito, viu? Porque as bostas que ele fala, nem com 10 anos eu falaria. Então, o Rafinha é mais velho, entendeu? Acho que ele chegou naquele momento que parou de ter graça. Sim, ele deve ter seus 40 e alguma coisa, assim. Já começa... Quer dizer, depende. Nós temos o Olavo de Carvalho aí falando merda há o quê? 90 anos. É porque ele fez aquele rolê. Ele fugiu... Da compreensão. Ele foi se radicar em outro país pra não ter que conviver com a gente daqui e poder falar o que ele quisesse. Fazer porque... o professor, é tipo, né? Professor. Qual é o nome do brother de Veneza lá? O caralho, da Veja. De Veneza? É, ele que mora em Veneza. Não faço ideia de que você tá falando. Diogo Bernardi. Ah, é outro também. É Veja. É muito fácil você continuar falando daquele mesmo jeito sem nunca parar, ter que parar pra pensar nas coisas, porque você mora em Veneza. Você mora em Veneza. Você mora em Nova York. Exato, é verdade. Foda-se. O que é o Brasil pra você? É um lugar pra você olhar e falar merda. E é cômodo, porque na rua ninguém vai te abordar nem nada, porque ninguém sabe quem você é lá. Exatamente. Ainda mais Veneza, porque, tipo, Nova York ainda tem bastante brasileiro. Digamos que o Olavo de Carvalho... É o Brasil, mas o Olavo de Carvalho deve morar, tipo, Wisconsin. Não, deve ser Carolina do Sul, aposto. Algum lugar bem que tenha a ver com a cabeça dele. Eu nunca achei que ia dar um Google em Olavo de Carvalho. Vai começar a fritar aí o computador. Será que ele é meio J.D. Salinger? Assim, ele se isolou no meio da selva, assim? Duvido. Mas J.D. Salinger, pelo menos, era normal. Ou não, né? Acho que não. Não, ele não era normal. Não era. Eu não... Nossa, eu ia fazer uma declaração ele polêmica. Ele mora em Richmond, na Virgínia. Tá, então. É perto de Washington, não é? Richmond. Eu acho que o Richmond... É mais pra cima. Eu acho que é pra aqueles lados lá mesmo. Bom, então, nessa questão de idade. Não tem idade. Aí o nosso poeta político, nosso maior cientista político do Brasil, Chico Santa Cruz. Tem 200 mil pessoas em Richmond. Puta que pariu. E uma delas... O Braz tem mais gente. O Braz com certeza tem. Mas pega um bairro menor. Sei lá. O Bexiga. Tem o Bexiga, Isso não em dias de feirinha lá. Gente que mora lá. Nós temos o grande cientista político do nosso tempo, né? Chiquinho. Chiquinho. Tico Ali, ou Santa Tico. Cruz. Olha que dupla. Tá com um elenco maravilhoso. Nossa, só tem pessoas assim, né? Tico Santa Cruz que que ele tweetou: o Trump não governará em paz enquanto eu estiver vivo. Tô vendo que você tá sendo muito bem sucedido aí. Ele tá mandando uma zuruca, né? Por isso que tá rolando aquelas bostas lá nos Estados Unidos pra cima do Trump. Ó, o Trump tá durando, hein? Na boa. Com tudo que ele tá fazendo. Com todas as investigações que dizem que tá rolando. Realmente, tá durando. Mas até o Temer tá durando. Do mesmo rolê? Do mesmo jeito? Você vê... Cara, deixa eu aproveitar aqui. Eu vi um coisa que achei ótimo hoje. Diga. Que é o perfil do Michel Temer no Twitter. Mandando essa emenda de feriado, assim, esse feriadão prolongado, que, tipo, ele tirou um momento de tranquilidade. E era a foto dele com o cachorro dele, que chama Thor, acho. Aí, uma pessoa respondeu o tweet assim: eu pensei que o cachorro do senhor tivesse 3 cabeças. Aí, ó. Sensacional, velho. Os guerreiros do Twitter. Esses aí são os que levam a... Muito melhor que o Tico Santa Cruz, mano. Esse é o ativismo de Twitter. Nossa, sim. O ativismo de Twitter, ele faz é feito com culpa é sua. Sangue, suor e memes. Faz parte da culpa é sua, o ativismo de Twitter. É verdade. Mas assim, às vezes traz coisas legais. Aí a gente entra naquela questão do benefício e da coisa ruim. Porque, por exemplo, o amigão Gentili, ele fez o cara ser mandado embora a partir de onde? Danilão. Twitter? Danilão. O Nilo. Ele fez o cara ser mandado embora porque através do Twitter, imagino que ele fez uma postagem no Twitter lá, um tweet, falou: mano, o cara falou mal, vamos destruir ele. Que ele já fez, inclusive, com mulheres, na época daquela hashtag Meu Primeiro Assédio, coisas do tipo. Coisas que, olha, por que você tá se metendo num rolê que você não tem nada a ver? Você só tem que ler, cala a boca, pra expressar, pensar, falar, puta, botar a mão na consciência e falar, foda. Não, ele foi lá zoar as minas. Sabe, expôs, no meio de, sei lá, 300 milhões de seguidores que ele tem, ele expôs pessoas. E agora vocês entenderam, ouvintes, por que a gente não faz pautas pontuais, porque a gente só fica batendo palma pra maluco. É, verdade. Não, mas assim, mas é importante que as pessoas saibam que, assim, tudo que você consome, a pessoa que produz tem uma responsabilidade. Do mesmo jeito também que a pessoa tem uma responsabilidade, se ela negligencia essa responsabilidade... Cabe a você, consumidor daquela informação... Sim. Processar ela. Processar. Não, não seja um túnel vazio. Use a sua cabeça. Não siga o MBL. Já é um grande começo. Mas é isso. Então, assim, é assustador pensar o poder que essas pessoas têm na mão. E eles sabem que eles têm. Isso é foda. Isso é complicado. Porque se fosse uma coisa acidental, assim, até ok. Mas eles se valem disso. Então é foda. E Lobão, se você vier falar comigo de novo no Twitter, eu vou te bloquear, hein? Isso, Lobão. Eu fiquei traumatizado, eu tomei um susto na hora que o Lobão me aparece lá. Mas rolou um tweet do João Pedro Ramos falando do Lobão de novo, só pra ver se ele respondia. Mas ele colocou em caixa alta, eu acho que talvez não identificou. Que era das gengivas, né? Das gengivas. Foi a melhor frase. mas pô, isso nem é zoando, nem tô zoando. Eu posso zoar o Lobão por mil coisas. O Lobão tem muita gengiva. Pô, você já viu o tamanho? Eita, gengivão, hein, Lobão? Mas aí, não vou zoar o cara, é só grande. Tanto faz. Contanto que ele não falasse merda, a gengiva dele era a coisa mais linda do mundo. O problema é que de dentro da gengiva sai só bosta. Gengiva churumística. É, exato. Mas é aquilo, né? Nossa, faz só um tempo. Não tem nada acontecendo aqui. Você não apertou o botão. Não. Quando partiram, parece Andréa, o que é? Eu gosto, não sei por que eu ri. Mas barulho, sabe o que eu não entendo? Na verdade, eu pensei só em mudar o nome. Eu não pensei em nada que eu não entendo. Trouxa, toma essa. Você sabe que, na verdade, durante a semana, eu penso muito, sabe, o que eu odeio. E eu sempre esqueço de anotar. Porque eu poderia trazer um caderninho, era só escolher. Puta, sei lá, couve de bruxela. Você devia fazer que nem eu faço. Já comeu couve de bruxela? É ruim mesmo. Google Keep? colocando os links, as coisas que tem que colocar no... Você tem um sabe que eu odeio aí na anotado? Eu tenho, cara. Então fala aí. Não é nem anotado, que já tava na cabeça. Opa. Desde hoje. Certo. Eu odeio gente que quando você faz um aniversário, ela se vê na obrigação de interagir com você em alguma rede social. Putz, eu tenho a internet inteira praticamente. Pessoas que assim, eu tava vendo isso no meu último aniversário, tem gente que a única interação é uma mensagem tipo feliz aniversário em todos os aniversários dos últimos 5 anos. Sim, é verdade. Se você não se dá o trabalho de falar comigo em nenhum outro momento... Pra poder nem falar, você nem curte uma publicação, sabe? Aquela, o mínimo de interação que você... Não tem, eu concordo, isso existe muito. Mano, pra quê? Porque ela quer que você retribua no aniversário dela. Nem fudendo. Eu não retribuo porque eu esqueço. Eu abomino o parabéns virtual. Eu normalmente... Eu acho preguiça. Pessoas que são amigos meus, pessoas próximas, eu me esforço, tal, eu lembro até, ou vejo lá e vou dar o parabéns no inbox, tal, falo. Normalmente eu não dou parabéns pra todo mundo no Facebook, porque eu tenho, sei lá, 2.000 amigos, não sei quantos amigos eu tenho. Todo dia tem 7 pessoas. Liga pra ela. Exato, manda um pra ela, manda um gemidão do zap de aniversário. Lindo, lindo, lindo. Não, isso é Natal. Isso é uma outra coisa. Parabéns. Mas, tipo, você não vai lá no... Na timeline do cidadão fica, ai, parabéns. Uhum. Foda-se essa merda. Eu ia falar uma coisa bom. Mas tem gente que tem aqueles parabéns que são os... a pessoa tem sempre a mesma frase. Apesar que eu recebo parabéns de uma vez ao ano, eu recebo parabéns de uma pessoa todo ano, bonitinho, no meu Facebook, que é o Bernard Cornell, amigão, gente finíssima. Somos amigos totais. Eu tenho um sabe que eu dei, eu lembrei agora. Somos amigões. Bernardo Cornell sempre manda parabéns pro Tiagão. Tiagão, parabéns. Você é foda. Você inspirou muito meus livros com o seu 11 Reis. Cara, tem um cara que mandou parabéns, amigão. Felicidades, eu não sei quem ele é. Fala o nome. Não fala. Não, tô brincando. Não vou falar. Tô brincando. Sabe o que eu odeio? Enólogo. Não pelo fato em si da pessoa querer ser apreciadora de vinhos, mas o fato de que a pessoa se sente melhor do que os outros com isso. Como se, tipo, eu sei o que é um Cabernet Sauvignon, é melhor do que eu que não sei e só sei tomar. Cabernet Sauvignon. Tá vendo? Por isso que eu odeio. Cabernet Sauvignon é tipo do Capitão Cavernas. Capitão! Você sabe imitar o Pato Donald? Não. Pato Donald. Até ficou bom, vai. É igual a do Chorão. Bem lembrado, hein? Brown! Nossa, igual. Melhor beatbox que eu já ouvi na vida, viu? Eu vi um Vine uma vez, que era o cara falando que era só pra você falar soap. Soap, soap, soap. Mas ele fazia de legalzinho, que ele fazia... Sei lá. Quem fazia melhor beatbox? Chorão ou Champion? Tiago. Danilão. Você sabe que ele lançou um CD de rap, né? Back in the day. É que era a porta de entrada dessa galera, era fazer comédia musical, né? Era tipo seguir os passos do Toledo, né? Nossa, lembra Ari Toledo? Cara... Tinha o disco das piadas. Ari Toledo que fazia... Ari Toledo, Costinha, faziam piadas também que se valiam muito de humilhar pessoas. Nossa, de um determinado senhor. Grupo. Pensa no Costinha, qual que era a piada... As piadas dele se iniciavam era todas com a... Era tudo no cu. Era todas homofóbicas. Era tudo enfia no cu. Exato. Tem gente que fala, saudade desse humor do Costinha, do Ari Toledo. Não, nem era engraçado. O Ari Toledo não tem graça. Nem o Costinha. O Costinha não lembra, não era nascido. Eu lembro. Bom, era tudo isso, né? Era tipo esse humor. O Costinha já tinha morrido faz um tempo quando eu nasci. Assim. Você vê como as coisas se dataram? O Friends é muito datado em termos de humor, porque o Friends é basicamente um gay panic todos os episódios. É verdade. Porque tudo você é gay. Eu não. Tem um episódio inteiro que gira em torno do fato de que o Joey dormiu com o Ross, abraçadinho lá, aqueles homens no sofá, e nossa, que pior coisa que podia acontecer eram dois caras dormirem juntos. Eu e o Marana, a gente dorme junto todo dia. Não. Mas não, porque eu não moro aqui. Outro quadrinista já dormiu na minha cama. Vitor Freund. Ficou com medo. De cueca. Ficou com medo. Cueca bege. Porque essa história tem... Não era bege. Não era bege, era branca. É aquelas cueca sunguinha, assim, de quando você é criança, sabe? Nossa. Puta, e o Vitor não deve ouvir. Eu gostaria que ele ouvisse. Eu vou falar pra ele ouvir que a gente fala dele. Daí vai ter que ouvir o negócio inteiro. Porque ele ficou com medo de ficar contando história de fantasma, não quis dormir na sala, no sofá. Sim. O cara tem 35 anos e ficou com medo de ficar contando história de fantasma. Se tivesse acontecido... Ô, Barulho. É, ele é vozeirão, né? Não vou dormir aqui, não, velho. Bota o colchão lá pra mim. Não tem outro colchão, velho. É, que na sua casa antiga, ele dormia na sala, no caso, era no andar de baixo, porque era um duplex que você morava. Chique, hein? Baronão, ricão, hein? Só no dinheiro, assim, ó. Make it rain. Tipo, que música que é dinheiro? Money, money, money, money. Barone! Mas, Barone, onde as pessoas podem encontrar Thiago Pesanetic e Fernando Barone nas redes? Thiago, não sei. Fernando Barone, você pode achar. Não, é o seguinte, www.sinalsite.com. Uhum. Caso você não tenha acessado ainda, você vai pra tudo quanto é lugar. É verdade. Se quiser ir direto, tem, sei lá, Twitter! Twitter. Arroba Barone, arroba tpesanetic. Thiago também é tpzanitik em outras redes sociais que tem esses nicknames com arrobas. Com arrobas? Tipo no Instagram. É. No meu caso, se não é Barone, é F Barone, porque eu tenho que competir com metade da Calábria. Que específico. Ele sabe de onde ele é. Eu fui ver a minha ascendência, Thiago. Sabe qual é a minha ascendência? Touro. Eu fui lá ver, tava tudo escrevido. Nós, como influenciadores digitais, vamos fazer uma caixa postal, ver se alguém manda alguma coisa pra nós? Não, eu trabalho, tem que ficar vendo se tem alguma coisa na caixa postal, velho. Ah, faz uma aqui perto da sua casa. Não sei se tem. Ah, eu moro perto de um correio. Tem um no quarteirão de trás. Ah, é verdade. É, perto, podemos fazer. Paga. É lá que ia minhas muambas, quando era taxada, quando eu morava aí. Sério? Lá? Ah, faz sentido onde você morava, realmente. Mas assim, paga mensalidade? Como é que é? Eu não sei. Pagar, eu não, né? Que sentido faz o correio? Ô, Badawi. Eu quero uma caixa postal. Toma, pra sempre. Eu pensei que era isso. Né? Ô, Badawi, você que tinha a banda que chamava Caixa Postal 1022, fala pra nós aí quando você pagava. Aí ele vem e comenta: ô, Thiagão, então. Voltei! Eu não paguei. Correio aqui. Que já... Tava tão triscando, você me disse que eu não paguei minha mensalidade. Perdi a minha caixa. Que bosta. No correio da praia. No... Correio da praia do Chorão. Ah, é verdade. Tchali! Esse correspondiam, entendeu? Eles eram brigados, né? Eu não sou essa ideia. Não, ele era brigado, o Cuxo deu um soco no Marcelo Camelo. É verdade. Marcelo Camelo, esse que eu também tenho vontade, porque Los Hermanos, pior banda do mundo, hein? Mas eu prefiro mil vezes o Los Hermanos do que qualquer senhor dessas pessoas. Não, não sei. Não, o cara é pedófilo! Não! Não, o cara é pedófilo, então eu não gosto de Los Hermanos também. Você lembra do episódio que a gente fez, acho que dois pra trás, separando a obra do artista? Puta, aí o que sobra dali? Porque eu não gosto da banda nem do cara. Princípio. Você gosta do Frank Miller enquanto artista? Algumas coisas são legais, mas depois ele se tornou um babaca. Não, faz 20 anos que o cara não desenha mais direito. E não escreve direito, porque depois ele virou louco. Porque o que era bom dele foi até 91, sei lá. No máximo. Os anos 80 ele foi bem. Os anos 80, tudo dos anos 80 dele é legal. Mas é porque ele era na época que ele era loucão, do rolê, fazia uns esquemão. Aí virou extrema-direita louca da cabeça, né? Americano. E também você pode pegar pra nos seguir no... Não é um Insta? Verdade, agora tem um perfil próprio. Não tem um perfil próprio. Do como canal. Se já não bastasse, nós temos os nossos próprios, nós temos o próprio do... Não é um perfil no Twints. E não é uma página no Facebook. E o Isso Não É Um Canal. Que assim, está passando por um hiato, mas assim, voltaremos com material de altíssima qualidade, como sempre, porque tudo que a gente faz é perfeito. 11 reais, princípio. Oh, não. Ah, 10 reis, não tem antes de falar tchau, 12 reis, uma nova, vamos enrolar mais 2 minutos, Thiago, pra arredondar uma hora aí. Thiago tá procurando o botão de 10. Não, eu tava vendo quanto tempo tá, ó, safado. Vamos cantar uma música aqui. Não vai dar uma hora redonda porque eu tenho que colocar a introdução, né? Tem que dar aquela... Engraçadinha. Não, recuso a cantar música nesse episódio. Ah, João Pedro Ramos pediu que nós cantássemos porque ele falou que tá muito problema bom. Dele, grava aí cantando, João. Você joga no meu time... E joga legal. Mas assim, o João Pedro Ramos, ele vai gravar ele cantando, ele vai botar no YouTube e vai botar o link no comentário, pronto. Duvido ele fazer isso. Não vai fazer. Ah, se ele fizer. Se ele fizer, ele ganha 11 reais princípio. Oh, se ele fizer isso, ele tá perigando ganhar a promoção de fim de ano. Ah, é verdade. Melhor que 11 reais é ganhar tudo. Ah, vocês podem fazer isso. Se quiser fazer um vídeo gravando xingando a gente, pô, vai estar concorrendo também. Vocês fazem o que quiser. Não, xingar é meio boçal, né? Não, foi xingando bom. A gente de forma inteligente. Olha lá. Tuas bravatas de nada adiantam. Ó, oh, ignobe o ser. Sei lá, alguma coisa assim. Essa é uma frase de 11 Reis Princípio. Eu sei. Falei você hoje. Quatro vezes hoje já. Ó, oh, tá quase. Lembrou. Tá quase. Ayrton Marinho, a gente não falou de você no episódio, seu trouxa. Pera aí, tem 20 segundos. O que eu faço em 20 segundos? Quando a gente... Miojo. Não. Eu quero falar alguma coisa, não sai. Barone, me ajuda. Faltam 8, 7, 6, 5. Réveillon na Globo.